motoristas. Obrigado, Vando Barbosa, pelo presente. Vem conceber. Alô, amigo locutor, e você que está me ouvindo agora, preste atenção nessa história de um simples motorista que precisou fazer uma nova trajetória pra sobreviver. Zero 40 escorregadia, mais conhecida como a Serra do Fedor. Se vacilar, só Deus pra ter pudor. Se você não a conhece, e se um dia conhecer, quem não sabe o que é sofrer. Ei, ei, ei, a Fernão Dias é de grande nome. Quando o carro chega até passar fome. Lá pras 4 da manhã bate aquela maresia. De repente, logo à frente, um grave acidente. Uma criança está chorando porque perdeu os seus pais. É uma viagem sem volta, não volta nunca mais. E o amanhã é um novo dia, eu tenho que seguir. E é assim a vida de muitos que passam por aqui. E tudo que eu sofri eu não desejo pra você. Onde o filho chora e a mãe não vê. Onde o filho chora e a mãe não vê. Ei, ei. E tudo que eu passei eu não desejo pra você. Onde o filho chora e a mãe não vê. Onde o filho chora e a mãe não vê.